O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Opa, dá licença, gente, tô chegando aqui na sua rádio favorita com Conexão Sertaneja. É o melhor programa de música sertaneja de todo o Brasil, desfilando os maiores sucessos na sua quinta-feira, aqui na sua rádio favorita. Hoje é quinta-feira, né? Semana tá passando rápido e por aqui só com muito sucesso. Eu sou o Gustavo Jordani e abro nossa Conexão Sertaneja dessa quinta com o Fábio Viana, Caranguejo. Vai, vai na paz e não volta jamais. Quem vive de passado é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu valor, vai. Era um desejo, um olhar intuitivo. Sonhos incubados de um amor proibido. Um tiro certeiro, uma flecha atirada em meu coração. Ilusão, ilusão. De repente a gente se apegou num beijo escondidinho. Eu que estava bem, transformei meu destino. Troquei o meu certo por alguém que não me amava. Por uma ilusão, sem noção. Uou, uou, vai, vai na paz e não volta jamais. Quem vive de passado é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu valor, vai, vai na paz e não volta jamais. Quem vive de passado é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu valor, desejo, um olhar intuitivo. Sonhos incubados de um amor proibido. Um tiro certeiro, uma flecha atirada em meu coração. Ilusão, ilusão. De repente a gente se apegou num beijo escondidinho. Eu que estava bem, transformei meu destino. Troquei o meu certo por alguém que não me amava. Por uma ilusão, sem noção. Uou, uou, vai, vai na paz e não volta jamais. Quem vive de passado é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu valor, vai, vai na paz e não volta jamais. Quem vive de passado é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu valor, Conexão Sertaneja, bruto demais. Vem, Guizão, não faz o cavalinho, vem. Assim, essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. E eu vou dizendo assim. Vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, no cavalinho, vai, vai, vai, vai, no cavalinho, vai, vai, vai, vai, no cavalinho, vai. Olha potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha, senão você cai do galope. Olha potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha, senão você cai do galope. Dá palmadinha, dá palmadinha. Palmadinha, quem na palmada sou eu, da palmadinha, na palmadinha, na palmadinha, quem na palmada sou eu. Sou seu vai, vai, vai, vai, no cavalinho, vai, vai, vai, vai, no cavalinho, vai, vai, vai, vai, no cavalinho, vai, olha potoque, potoque, potoque, potoque, segura a gatinha, senão cê cai do galope, olha potoque, potoque, potoque, potoque, segura a gatinha, senão cê cai do galope, dá palmadinha, dá palmadinha, dá palmadinha, quem dá palmada sou eu, dá palmadinha, dá palmadinha, dá palmadinha, essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim, ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho, e eu vou dizendo assim, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, no cavalinho, vai, vai, vai, vai, no cavalinho, vai, vai, vai, vai, no cavalinho, olha potoque, potoque, potoque, potoque, segura a gatinha senão cê cai do galope, olha potoque, potoque, potoque, potoque, segura a gatinha senão cê cai do galope, dá palmadinha, dá palmadinha, dá palmadinha, quem dá palma não sou eu, dá palmadinha, dá palmadinha. Israel Novaes, no cavalinho, aqui no Conexão Sertaneja, que não para, só tá começando. Humberto e Ronaldo, Lagoa Azul. A minha piscina virou a Lagoa Azul, e quem lembra do filme? A minha piscina virou a Lagoa Azul, e quem lembra do filme? Tira o pé do chão. Faculdade vai rolar o proibido. Ela já tô sabendo de dinheiro, sou bandido. Espumante pra cantar, a farra vai rolar. Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar. Depois da faculdade vai rolar o proibido. Ela já tô sabendo de dinheiro, sou bandido. Espumante pra cantar, a farra vai rolar. Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar. A minha piscina virou a Lagoa Azul, e quem lembra do filme? E a minha piscina virou a Lagoa Azul, e quem lembra do filme? É todo mundo, no, no. É eu e tu, é eu e tu. A Lagoa Azul, é eu e tu, é eu e tu. A Lagoa Azul, é eu e tu, é eu e tu. A Lagoa Azul, é eu e tu, é eu e tu. Depois da faculdade vai rolar o proibido. Ela já tá sabendo que vingou, sou bandido. Espumante pra tomar, a farra vai rolar. Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar. Depois da faculdade vai rolar o proibido. Ela já tá sabendo que vingou, sou bandido. Espumante pra tomar, a farra vai rolar. Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar. A minha piscina virou a Lagoa Azul, e quem lembra do filme? E a minha piscina virou a Lagoa Azul, e quem lembra do filme? É todo mundo no mundo. Eu e tu, é eu e tu. Na Lagoa Azul, é eu e tu, é eu e tu. Na Lagoa Azul, é eu e tu, é eu e tu. Na Lagoa Azul, é eu e tu, é eu e tu. Na Lagoa Azul. Eu e tu, é eu e tu, na Lagoa Azul. Faz barulho, Goiânia! Conexão Sertaneja. Só toca as melhores. Hoje não vou te ligar, vou sair com a minha galera. Tem mais de 20 querendo meu beijo, essa noite me espera. Eu vou sozinho, porque seu ciúme eu já não aguento. Tá dos piores, você tá se achando a melhor do momento. Eu vou te ensinar quem é que manda de verdade no meu coração. Só volto quando o sol raiar e quando eu chegar não quero confusão.

voar o céu inteiro pra te procurar. Vou nadar o mar inteiro pra te procurar. Vou me entregar inteiro quando te encontrar. Vou lançar meu barco ao mar com teu nome pela vela. Leva vento, leva lá, me leva pra junto dela. Na pintura do paraíso, só eu e ela nessa tela. Quem sabe amanhã eu possa estar do seu lado e te fazer mulher no toque dos seus beijos. Na face tua, na sua pele toda nua, quem sabe amanhã. Bom demais receber pra cantar com a gente os nossos amigos Israel e Rodolfo. Vamos junto, Gabriel e Rafael. Vou lançar meu barco ao mar com teu nome pela vela. Leva vento, leva, leva, leva lá, me leva pra junto dela. Na pintura do paraíso, só eu e ela nessa tela. Quem sabe amanhã eu possa estar do teu lado e te fazer mulher no toque dos meus beijos. Na face tua, na tua pele toda nua, quem sabe amanhã. Quem sabe amanhã eu possa estar do seu lado e te fazer mulher no toque dos seus beijos. Na face tua, na sua pele toda nua, quem sabe amanhã. Quem sabe amanhã. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê? Que coisa feia que tá junto de você. Largou de mim pra ficar com isso aí. Eu tô feliz e não nego, o amor deve ser cego. Eu tô rachando de ir. Ô, Ginigen, esse trem é mais feio do que tombo de cavalo bravo. Deixa com a gente, Fred e Gustavo. Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê? Que coisa feia que tá junto de você. Largou de mim pra ficar com isso aí. Eu tô feliz e não nego, o amor deve ser cego. Eu tô rachando de rir. Caiu demais o padrão, baixou o nível. Logo você que se achava irresistível. Você só pegava capa de revista. Parece que tá virando ou ficando mal da vista. Você só pegava capa de revista. Parece que tá virando ou ficando mal da vista. Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê? Que coisa feia que tá junto de você. Largou de mim pra ficar com isso aí. Eu tô feliz e não nego, o amor deve ser cego. Eu tô achando de rir. Ei, quem te viu e quem te vê? Gino e Gero, Fred e Gustavo. Corta esse papo de beleza interior, porque esses três saiu de um filme de terror. Cê tá pagando mico na frente do povo. Isso aí pra me orar, vai ter que nascer de novo. Cê tá pagando mico na frente do povo. Isso aí pra melhorar, vai ter que nascer de novo. Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê? Que coisa feia que tá junto de você. Largou de mim pra ficar com isso aí. Eu tô feliz e não nego, o amor deve ser cego. Eu tô rachando de rir. É pra você! Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê? Que coisa feia que tá junto de você. Largou de mim pra ficar com isso aí. Eu tô feliz e não nego, o amor deve ser cego. Eu tô rachando de rir. Fred Gustavo, Gino e Gino, quem te viu, quem te vê, no Conexão Sertaneja, desfilando muito sucesso, Eduardo Melo, Dengosa. Tá chorando, tá sofrendo, tá, deita no meu colo que eu vou te consolar. Só dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão. Adora dizer que sou apenas um amigo, mas já te provei, longe de mim você corre perigo. Se tá doendo, você vem que mereceu. Procurando longe, você já sabe, seu amor sou eu. Tá querendo amar, vem, comigo tem, tem aquela pegada que eu sei que te apaixona. E se joga aquele olhar, aquela voz de manha, e nós assim você já sabe que me ganha. Chorando, tá sofrendo, tá, deita no meu colo que eu vou te consolar. Dó dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão. Tá chorando, tá sofrendo, tá, deita no meu colo que eu vou te consolar. Dó dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão. Dizer que sou apenas um amigo, mas já te provei, longe de mim você corre perigo. Se tá doendo, você bem que mereceu. Procurando longe, você já sabe, seu amor sou eu. Tá querendo amar, vem, comigo tem, tem aquela pegada que eu sei que te apaixona. E se joga aquele olhar, aquela voz de manha, negócio assim você já sabe que me ganha. Tá chorando, tá sofrendo, tá, deita no meu colo que eu vou te consolar. Dó dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão. Tá chorando, tá sofrendo, tá, deita no meu colo que eu vou te consolar. Dó dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão. Sofrendo, tá? Conexão Sertaneja. A festa no seu rádio. Pior do que xingar ou bater, mentir pra quem te ama, pra quê? E eu acreditando de novo. Pior que tudo isso é saber que você me quer só por prazer. Eu vou apagando o seu fogo. Parece que só pensa naquilo, uma transa sem compromisso. Mas eu quero é ser amado. Mas você não quer saber, sempre insiste em dizer que eu não sou seu namorado. Meu sangue ferve nessa hora, eu pego o carro e vou embora. Mas no caminho eu já morro de saudade. Quando me liga logo atendo, é só chamar que eu vou correndo. Me faz sofrer e me traz felicidade. Parece que só pensa naquilo,

de boa. E daí o que é que tem? O que é que tem? Eu sou personado na vida e pra curar a ferida que você me fez. Deixo muito em toque caneco, e amanhã tô de boa outra vez. Tô de boa, ficou feio pra quem? Tô curtindo, sair, bebendo, suando e daí? O que é que tem? Eu sou apaixonado na vida e pra curar a ferida que você fez. Deixo muito em toque caneco, e amanhã tô de boa outra vez. Valeu, galera! Obrigado pelo carinho! Tô de boa! João Bosco e Vinícius aqui no Conexão Sertaneja. O programa só tá começando, gente, com muito mais sucessos. Prefácio, essa música é linda, João Carreiro e Capataz. O começo parecia brincadeira. Nem sabíamos que era pra vida inteira. Os caminhos tomam rumos diferentes. Tinha que ser você, o amor achou a gente. Mas um dia o rio encontra o mar. Eu tô aqui pra gente continuar. Hoje o correr do tempo fez sentido pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou o prefácio do que somos. E é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei. Mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho. Mas seja como for, me dá um abraço. Chamam isso de destino, eu não sei. Mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho. Mas seja como for, me dá um abraço. O correr do tempo fez sentido pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou o prefácio do que somos. E é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei. Mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho. Mas seja como for, me dá um abraço. Chamam isso de destino, eu não sei. Mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho. Mas seja como for, me dá um abraço. Dá um abraço. Me dá um abraço. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. Eu conheci ela tomando cachaça. Que festa gostosa que tem, bom demais. Eu gostei da danada e casei com ela.

com essa louca. Ela é um perigo, tá mó desesperada pra arrumar marido. Cê quer pegar, cê pega, mas ouça o que eu te digo. Fuja louco, senão cê tá fu. Senão cê tá fu. Conexão Sertaneja. Absolutamente o melhor. Você licina! E pra aqueles que não acreditam nos mistérios que a vida nos traz, são verdades que estão escondidas, encontros de tempos atrás. Um mito começou na história desse amor. O mundo desconhecia ilusões e fantasias. Ninguém sabia sonhar. A imaginação também não existia. Até que isso tudo mudou quando um dos corações parou, vendo a força daquele amor que o destino cruel separou. Foi aí que Deus criou pra ver o mundo mudar. A esperança deste amor iria se eternizar. Todas as noites quem ama através de um sonho irão se encontrar. E o sonho passe a nascer. E o sonho passe e nasceu. Pra quem foi impedido de amar, uma chance pra dois corações, cumprindo a promessa de se eternizar. É vocês, cada um de vocês. Gustavo Lima, promessa aqui no nosso Conexão Sertaneja, na sua quinta-feira, com muito mais sucessos. A gente vai, mas volta já, fica por aí. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Obrigado pela audiência e sintonia. Sertaneja. Gustavo Moura e Rafael Ziriguidum. E aí, gente? Ziriguidum agora é com Gustavo Moura e Rafael. Viva! Ziriguidum, Ziriguidum, Ziriguidum, Ziriguidum, Ziriguidum, Ziriguidum, Ziriguidum, Ziriguidum. Rebolou. Ziriguidum pra dançar, rebolou, fez o ziriguidum pra dançar. Eu gosto da mulher que dança, eu gosto da mulher que arrocha. com o pé faz assim, mãozinha pro lado, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. E rebolou, fez o zigirigidum pra dançar. Rebolou, fez o zigirigidum pra dançar. Eu gosto da mulher que dança. Eu gosto da mulher que arrocha. Com o pé faz assim, mãozinha pro lado, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Gustavo Moura e Rafael vai te ensinar. É fácil envolver-te, você vai se amarrar. Junte a sua turma e vamos aprender. Vem dançar zigue-rigue-du que a gente mostra pra você. Zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du, zigue-rigue-du. O segredo da música é fácil, gente, é zigue-rigue-du. Conexão Sertaneja. Vem. Se não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Se não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Tem gente que estressa quando algo dá errado. Perde todo o controle e fica triste e grilado. Aí perde a vontade. A empolgação desanima todo mundo, acabando com o tesão. Comigo é diferente, comigo é só zoeira. Se o plano der errado, eu me viro de primeira. Não deu certo no amor, não desanima não. Pra você que tá sofrendo, eu vou dizer a solução. Não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Se não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Se não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Se não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Vamos beber, meu povo. Que amar tá difícil demais. Bruninho e Davi, chega junto. É, Jami Júnior, vamos pra esse plano B que eu acho que é melhor, viu? Tem gente que estressa quando algo tá errado. Perde todo o controle, fica triste e grilado. Aí perde a vontade e acaba a empolgação. Desanima todo mundo, acabando com tesão. Comigo é diferente, comigo é só zoeira. Se o plano der errado, eu me viro primeiro. Se não der certo no amor, não desanima não. Pra você que tá sofrendo, eu vou dizer a solução. Se não der certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Se não der certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Se não der certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Se não der certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Rapaz, eu não saio desse plano B faz um tempo já, hein? Eu também, Bruninho. E você, Jaime? Tamo junto. Se não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Se não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber, Jaime. Se não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. Se não deu certo no amor, simbora pro plano B. Vamos beber, vamos beber. E aí, bebeu? Jaime Júnior, Bruninho e Davi, Plano B, aqui na sua Conexão Sertaneja, o melhor programa de música sertaneja de todo o Brasil, pode comparar com muito mais sucessos. Léo Rodrigues, Namorar Escondido. Aquela festa que eu te vi, sentada no cantinho, sozinha ali, louco pra chamar a sua atenção. Ele te deixou sozinha por alguns minutos, tentei me aproximar, meio que de intruso, típico do cara que por amor perde a noção. E foi então que o seu olhar se cruzou com o meu pela primeira vez. E foi paixão. Acabo de encontrar. Vamos namorar escondido. Pra que tanto tempo perdido? Juro que ele nunca vai saber. Nunca vai saber, nunca vai saber. Feito uma paixão no tempo de escola. Tá combinado, na frente dele a gente não se olha. Nunca vai saber, nunca vai saber. E nunca vai saber. Nunca ninguém vai saber. Que eu te vi, sentada no cantinho, sozinho ali, e louco pra chamar a sua atenção. Ele te deixou sozinho por alguns minutos, tentei me aproximar, meio que de intruso, típico do cara que por amor perde a noção. E foi então que o seu olhar e se cruzou com o meu pela primeira vez. Foi paixão. Me faltou ar e a solução acabo de encontrar. Vamos namorar escondido. Pra que tanto tempo perdido? Porque ele nunca vai saber. Nunca vai saber, nunca vai saber. Feito com a paixão no tempo de escola. Tá combinado, na frente dele a gente não se olha. Nunca vai saber, nunca vai saber. Nunca vai saber. Sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Pra provar que te amo, vou tatuar em mim seu rosto. Te amar é tudo que eu quero. Eu sem você vou acabar ficando louco. Comigo não tem mistério. Estou de coração aberto. Minha doce paixão, te amar é tudo de bom. Estou no caminho certo. Eu aluguei pra nós dois uma casinha na serra, pra gente fazer um programa bacana. Sob a luz do luar, a gente livre a se amar, passar o fim de semana. Vou preparar pra nós dois um jantar à luz de velas. Uma noite de amor, nova lua de mel. Uma coisa envolvente pra fazer diferente. O amor que veio do céu. Oh, paixão, e pra cantar comigo, meus parceiros Israel e Rodolfo. Tamo junto, meu parceiro Lucas Bernardo. Vambora cantar esse modão. Pra provar que te amo, vou tatuar em seu rosto. Te amar é tudo que quero. Eu sem você vou acabar ficando louco.

quer amor, bem que eu faço com você. Quem dá carinho é pai e mãe, porque eu dou prazer. Meu sistema é diferente, o trem ferve, o sangue é quente, a madeira vai gemer. Pensa no amor safado, diferenciado num sistema bruto. Paixão sem juízo, sai quebrando tudo. Vem que eu te envergo igual um berimbau. Já tá louca, pirada, perdendo o controle do jeito que eu quero. Nós vende a boiada, nós faz o piseiro, mas não tem frescura, chega e mete o pau. Quem dá carinho é pai e mãe, eu boto é pra moer. Se você quer amor, vem que eu faço com você. Quem dá carinho é pai e mãe, porque eu dou prazer. Meu sistema é diferente, o trem ferve, o sangue é quente, a madeira vai gemer. Num amor safado, diferenciado no sistema bruto. Paixão sem juízo, sai quebrando tudo. Vem que eu te envergo igual berimbau. Já tá louca, pirada, perdendo o controle do jeito que eu quero. Nós vende a boiada, nós faz o piseiro. Nós não tem frescura, chega e mete o pau. Quem dá carinho é pai e mãe, eu boto é pra moer. Se você quer amor, vem que eu faço com você. Quem dá carinho é pai e mãe, porque eu dou prazer. Meu sistema é diferente, o trem ferve, o sangue é quente, a madeira vai gemer. Quem dá carinho é pai e mãe, eu boto é pra morrer. Se você quer amor, vem que eu faço com você. Quem dá carinho é pai e mãe, porque eu dou prazer. Meu sistema é diferente, o trem ferve, o sangue é quente, a madeira vai gemer. Quem dá carinho é pai e mãe. Já dizia o Mike Lian aqui no Conexão Sertaneja. Louca, louca, Lucas Louco. Vamos pro intervalinho, a gente volta mais já já, hein? Muito mais sucesso. Já já tem um Nando Moreno. Choro e bebo. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Como prometido, Nando Moreno. Chora e bebo. Joga a mãozinha pra cima, treme, treme, treme, treme, joga pra lá. Oh! Ei, Nando Moreno, que delícia. Tô aqui outra vez, em frente ao espelho, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ah, choro por alguém que tanto quero ver, mas está tão longe de mim. Por isso que eu vivo bebendo e chorando, sofrendo por ela sim. Por isso que eu vivo bebendo e chorando, sofrendo por ela sim. Eu choro, choro, choro, choro, mas ela não vem. Bebo, bebo, bebo, é saudade de alguém. De alguém que foi embora e eu nem sei se um dia vem. Eu choro, choro, choro, choro, adotei esse amor, nesse amor bandido que ela em mim deixou. Só ela foi embora, a saudade ficou. Machuca essa sanfona, sanfoneira, e pra cantar comigo a dupla mais apaixonada do Brasil, e o nome Solimão. Choro por alguém que tanto quero ver, mas está tão longe de mim. Por isso é que eu vivo bebendo, vivendo, chorando, sofrendo por ela assim. Por isso é que eu vivo bebendo, chorando, sofrendo por ela assim. Vem, galera, vai! Eu choro, choro, choro, choro, mas ela não vem. Bebo, bebo, bebo, é saudade de alguém. Alguém que foi embora e eu nem sei se um dia vem. Eu choro, choro, choro, choro, a dor desse amor, desse amor bandido que ela em mim deixou. Só ela foi embora, a saudade ficou. Eu choro, choro, choro, bebo, bebo. Alguém que foi embora e eu nem sei se um dia vem. Eu choro, choro, choro, choro, a dor desse amor, desse amor bandido que ela em mim deixou. Só ela foi embora, a saudade ficou. Oh, Conexão Sertaneja. Mudei a direção, segui o meu astral, mas o meu coração ainda não se adaptou. Tá me dizendo que é difícil de te esquecer, fui muito radical. E as circunstâncias não conseguem te arrancar daqui. Não sai do pensamento, não consigo mais dormir. E quando fecho os olhos, mesmo sem querer, só vejo você. Que não sai vida, fui me esconder, tô sem saída, deixando de lado o coração. Me enganei, agi pela razão, que não saiu da minha vida. Fui me esconder, tô sem saída, deixando de lado o coração. Me enganei, agi pela razão, e fiquei na solidão. Ainda não se adaptou. Tá me dizendo que é difícil de te esquecer. Fui muito radical. E as circunstâncias não conseguem te arrancar daqui. Não sai do pensamento, não consigo mais dormir. E quando fecho os olhos, mesmo sem querer, só vejo você. Patrícia e Adriana, agi pela razão. Que duplinha, hein? Patrícia e Adriana já arrebentando em todo o Brasil. Agi pela razão, música legal. Nando Moreno, Choro Choro. As primeirinhas dessa sequência vão com mais sucesso, vamos. Messias e Matheus com Joneto e Frederico. Vai dar bagunça. Do barzinho se sentiu na passarela. Nó! Vai dar bagunça. Com mini saia de oncinha, ela chega e abusa. Chegou, sentou na mesa, nem pediu licença. Com um copo na mão, sem noção. Perguntou pra amiguinha quem é o patrão. Ela não se acha, ela tem certeza. Ela grita, canta alto e sobe na cadeira.

eu deixo em paz meu coração. Jadson, Jadson! Mike Renato! O ritmo da galera. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Daquele jeito, chamou minha atenção. Pensei no enganado, isso não é comigo não. Mas me olhou de novo e deu uma piscadinha. Aí eu me senti o cara, ela tá na minha. Ficou me seduzindo, descendo até o chão. Eu aqui babando, nossa que mulherão. Fui criando coragem, comecei a chapar. Quando cheguei nela, fui pedir pra ela parar. Para, para na posição, arrocha. Arrocha, ela tá ficando louca. Para, para, para na posição. Um beijo aqui na minha boca, aqui na minha boca. Para, para, para na posição. Arrocha, arrocha, ela tá ficando louca. Para, para, para na posição. Um beijo aqui na minha boca, aqui na minha boca. Sai, cara, te amo. Daquele jeito, chamou minha atenção. Pensei, tô enganado, isso não é comigo não. Mas me olhou de novo e deu uma piscadinha. Aí eu me senti o cara, ela tá na minha. E foi me seduzindo, descendo até o chão. E eu aqui babando, rapaz, que mulherão. Fui criando coragem, comecei a chapar. E quando cheguei nela, fui pedir pra ela parar. Para, para, para na posição. Arrocha, ela tá ficando louca. Para, para, para na posição. E beija aqui na minha boca, aqui na minha boca. Para, para, para na posição. Arrocha, arrocha, ela tá ficando louca. Para, para, para na posição. E beija aqui na minha boca, aqui e assim, na minha boca. Para, para, para na posição. Arrocha, arrocha, ela tá ficando louca. Para, para, para na posição. E beija aqui na minha boca, aqui na minha boca. Sai, cara, Thiago, Murilo Santana. Para, para. Você está no Conexão Sertaneja. Venha comigo, quero ser seu alvo, ser a caça ou te caçar. Guardar na pele essa vontade, quando te ver me saciar. Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim, romântica. Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor. Venha comigo, quero ser seu alvo, ser a caça ou te caçar. Guardar na pele essa vontade, quando te ver me saciar. Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim, romântica. Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro. Nosso amor não é pecado, não tem tradução. O som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro. Nosso amor. Rio Negro e Solimões, Romântica, Murilo Santana, Zé Ricardo e Thiago, parar na posição. Vamos pro intervalinho, nosso Conexão volta já com o Theo Edu e as últimas de hoje. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. O melhor do sertanejo. Ótima quinta pra você! Conexão Sertaneja! Que é o Edu, hoje meu tudo é você! Nada é certo, escreve um beijo nas estrelas pra eu ver. Se eu vivo um sonho, a metade dele é você. Nos meus caminhos, o impossível era te conhecer. Mas tudo mudou em um segundo, e esse engano absurdo de que a distância iria permanecer. Mudei de cidade e de rumo, fiz o nada virar tudo. Hoje o meu tudo é você. Porque eu te amo, amo tanto, e eu te quero tanto. Nem ao menos eu te toquei. Te vi duas vezes em minha frente, mas foi suficiente pra descobrir que era você, a moça dos sonhos, a moça dos sonhos, a moça dos sonhos, a moça dos sonhos. Nada é certo, escreve um beijo nas estrelas pra eu ver. Se eu tenho um sonho, a metade dele é você. Nos meus caminhos, o impossível era te conhecer. Mas tudo mudou em um segundo, e esse engano absurdo de que a distância iria permanecer. Mudei de cidade e de rumo, fiz nada virar tudo. Hoje o meu tudo é você. Porque eu te amo, amo tanto, e eu te quero tanto. Se nem ao menos eu te toquei, te vi duas vezes em minha frente, mas foi suficiente pra descobrir que era você. Porque eu te amo, amo tanto, eu te quero tanto. Se nem ao menos eu te toquei, te vi duas vezes em minha frente, mas foi suficiente pra descobrir que era você, a moça dos sonhos, a moça dos sonhos, a moça dos sonhos, a moça dos sonhos. Se nada é certo. Escreve um beijo nas estrelas pra eu ver. O melhor do sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Todo dia eu vou pra lá, se eu não for me dar um pé. Eu tô apaixonado pela dona do boteco. Todo dia eu vou pra lá, se eu não for me dar um pé. Eu tô apaixonado pela dona do boteco. Fui voltando do trabalho, numa rua paralela. Logo vi um lugar bacana, tinha uma placa amarela. Foi só eu parar o carro e olhar pela janela pra ver que a gente se apaixona, olhando nos olhos dela. E qualquer homem se apaixona, olhando nos olhos dela. Todo dia eu vou pra lá, se eu não for me dar um pé. Eu tô apaixonado pela dona do boteco. Todo dia eu vou pra lá, se eu não for me dar um pé. Eu tô apaixonado pela dona do boteco. Todo dia eu vou pra lá, se eu não for me dar um pé. É que eu tô apaixonado pela dona do boteco. Todo dia eu vou pra lá, se eu não for me dar um pé. É que eu tô apaixonado pela dona do boteco. Agora meu happy hour ficou bem mais divertido. Todo dia eu vou pro bar pra beber com meus amigos. O nosso amor está seguro e nunca vai correr perigo. Pois ela não me cobra nada, nadinha, e senta pra beber comigo. Pois ela não me cobra nada, e senta pra beber comigo. Todo dia eu vou pra lá, se eu não for me dar um pé. É que eu tô apaixonado pela dona do boteco. Todo dia eu vou pra lá, se eu não for me dar um pé. É que eu tô apaixonado pela dona do boteco. Talagaço pela dona do boteco aqui no Conexão Sertaneja. Thiago Brava, cada um com seus problemas. Tá querendo fidelidade, um amor de verdade, um cara gente boa pra casar. Eu tô querendo liberdade, voltar pra sacanagem, te amar não vale a pena. Com seu problema, tô nem aí, ó. Cansei dessa vida de casado, de bancar o otário, de ver a turma toda farriar. Agora vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. Sou cachorrão da pista, que late mais de paz, sensação da baladinha. Assim, ó. Ado, ado, ado, cansei de ser enganado. Eita, eita, eita, te amar é muita treta. Ixa, ixa, ixa, virei o cara da pista. Olá, olá, olá, Deus do céu, que vida boa. Ela chora pensando em mim, tá sem esquema. Ema, ema, ema, ema. E cada um com seus problemas, é que eu tô surto na pista, tô no esquema. Ema, ema, ema, ema. E cada um com seus problemas. Eu tô que tô pegando mesmo, tô que tô chegando junto. Bicho, pra ficar perfeito, chega pra cá, liga, liga! Tá querendo fidelidade, um amor de verdade, um cara gente boa pra casar. Eu tô querendo liberdade, voltar pra sacanagem, te amar não vale a pena. Ema, ema, ema, cada um com seus problemas. Cansei dessa vida de casado, de bancar o otário e ver a turma toda farriar. Agora vou sair da sua vida, eu vou cuidar da minha. Sou cachorrão da pista, que late mó de fácil, sensação da baladinha. Vamos roçar essa mulherada assim, pessoal, pra... vai. Um ado, ado, ado, cansei de ser enganado. Eita, eita, eita, te amar é muita treta. Ixa, ixa, ixa, virei o cara da pista. deixa. Olá, olá, olá, Deus do céu, que vida boa, chega assim. Ela chora beijando em mim, tá sem esquema. Ema, ema, ema, ema. E cada um com seus problemas. Eu tô solto na pista, tô no esquema. Ema, ema, ema, ema. É cada um com seus problemas. E ela chora pensando em mim, tá sem esquema. Ema, ema, ema, ema. E cada um com seus problemas. É que eu tô solto na pista, tô no esquema. Ema, ema, ema, ema. E cada um com seus problemas. Conexão Sertaneja, bruto demais. Há uma pergunta que não quer calar. Será que quantas vezes eu vou ter que perguntar se você me ama? O tempo passa, eu já não sei mais o que vou fazer. Quebra o silêncio e diga tudo que há em você. Revele os seus sentimentos e não tenha medo de amar. Pare e pense, eu sou o homem certo pra você. O seu destino é ao meu lado, pode escrever. Sou eu quem te ama. Foi Deus que fez você pra mim e eu pra te amar. Nascemos um pro outro, é só você acreditar. E então se entregar. Não deixe o orgulho atrapalhar o que houve entre nós. Eu sei que a gente tem futuro, é só você querer. Esquece o medo, vem correndo, escute a minha voz. Há muito tempo que eu grito, eu só quero você. Entrega-me seu coração, não vai se arrepender. Então a gente vai se amar até o amanhecer. Deus que fez você pra mim, eu pra te amar. Nascemos um pro outro, é só você acreditar. E então se entregar. Não deixe orgulho atrapalhar o que houve entre nós. Eu sei que a gente tem futuro, é só você querer. Esquece o medo, vem correndo, escute a minha voz. Há muito tempo que eu grito, eu só quero você. Não deixe orgulho atrapalhar o que houve entre nós. Eu sei que a gente tem futuro, é só você querer. Esquece o medo, vem correndo, escute a minha voz. Há muito tempo que eu grito, eu só quero você. Entrega-me seu coração, não vai se arrepender. Então a gente vai se amar até o amanhecer. Então a gente vai se amar até o amanhecer. Conexão Sertaneja, só toca as melhores. Doidinha, fica fazendo manha, ai, ai, ai. Só um sorriso e eu me perco todo. E se me pede um carinho bobo, tira essa roupa, não faz mal. Por quê? Porque tô te querendo o ano inteiro. Ainda nem é fevereiro, a nossa cama é um carnaval. O nosso amor é desse jeito, é micareta no chuveiro. Tô te querendo. Tô te querendo o ano inteiro. Ainda nem é fevereiro. A nossa cama é um carnaval. O nosso amor é desse jeito. É micareta no chuveiro. Tô te querendo ver. Vem, vem. Chora, sanfoneiro. Tira essa roupa, não faz mal. Tira essa roupa.